Air Brasil é a melhor opção para você comprar ou vender dólar, euro e outras moedas. Air Brasil, galeria do Hotel Nacional, estacionamento gratuito para clientes na porta da loja. Air Brasil, 3321-2555. 3321-2555. Opa, quem mudou aí? Pode ser uma briga de anos. Eu quero ouvir a outra. Mas eu quero ouvir esta. Mas pode ser um acordo amigável na justiça. Conciliando, a gente se entende. Conversar e buscar um acordo justo é bom para todos os envolvidos. Conciliar economiza tempo, dinheiro e promove a paz social. Movimento pela Conciliação. CNJ. O Brasil faz a justiça. Roupas e cobertores que estão parados no armário podem ganhar um novo destino. Começou a campanha do Agasalho 2010 da Administração Regional de Brasília. Pessoas físicas, empresas e instituições poderão fazer suas doações e proporcionar um inverno mais quente para quem precisa. Para doar, basta ligar 33290414 e a doação será recolhida no local indicado ou entregar na sede da Administração de Brasília, no Setor Bancário Norte, quadra 2, bloco K, primeiro andar. Participe, faça sua doação e aqueça um cidadão. Informações pelo telefone 9968-0086. Apoio Brasília Super Rádio FM. A diferença é a música. Ouvimos com Ferranti e Teicher, The Waxman e David, The Wishing Star. Thank you. Richard Clayderman, The Gates, Make It With You. Ouvimos Solitude, de Ellington, com Enoch Light. Thank you. orquestra de Billy Vaughan, de Carpenters, Only Yesterday. Orquestra de Carmen Cavallaro, de Confrey, Dizzy Fingers. Botticelli e sua orquestra, The Man Looking Through the Eyes of Love. Ouvimos Moça Flor, de Lula Freire, com Wes Montgomery. Paramore e suas cordas de Swan, When Your Lover Has Gone. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 16 horas, 0 minuto, 20 segundos. A presidente eleita Dilma Rousseff confirmou hoje manutenção do ministro da Fazenda Guido Mantega e indicação de Miriam Belchior para a pasta do Planejamento. Em nota distribuída a jornalistas, Dilma oficializou também a indicação de Alexandre Tombini para a presidência do Banco Central, o que ainda depende de aprovação do Congresso. Mais cedo, o titular da instituição financeira, Henrique Meirelles, já havia sinalizado com sua saída do cargo no final do ano. Miriam Belchior foi uma das principais assessoras de Dilma na Casa Civil e ajudou a coordenar o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O texto com a confirmação dos nomes foi distribuído no Centro Cultural Banco do Brasil, local onde trabalha a equipe de transição da presidente eleita, ao lado dos indicados pelo atual governo. Nova onda de protestos contra a proposta de reforma na educação britânica levou hoje milhares de estudantes às ruas de Londres e de outras cidades do país. Centenas de policiais uniformizados estavam em guarda na capital e preparam uma barricada fora da sede do Partido Liberal Democrata para evitar a possível invasão. A coalizão de governo planeja cortar 2 bilhões e 900 milhões de libras por ano em subsídios federais para universidades, como parte da redução de gastos para diminuir o déficit orçamentário, que alcançou 11% do produto interno bruto depois da crise financeira internacional. As manifestações começaram no dia 10 deste mês, após o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, anunciar os planos do governo de triplicar o preço das mensalidades das universidades. Na ocasião, a sede do Partido Conservador, ao qual o premier está afiliado, foi invadida e depredada quando 14 pessoas ficaram feridas e 35 foram detidas. A cada meia hora, novas notícias. Já dizia Mari Quintana, o segredo não é correr atrás das borboletas, mas cuidar dos jardins para que elas venham. Flozô Paisagismo, borboletas nos jardins. Projetos, execuções e manutenção de de jardins. Flozopaisagismo.com.br 7816-1989. Nos dias 2 e 3 de dezembro será realizado em Brasília o Seminário Nacional sobre Avaliação de Competências, Certificação Profissional e de Pessoas. Para maiores informações e inscrições, consultar o site www.lex.com.br, e-mail cursos.df@lex.com.br ou pelo telefone 2103-4101. 2103-4101. Dentre os conferencistas estarão o professor Francisco Cordão, do Conselho Nacional de Educação, professor Ivo Steffen, consultor internacional, engenheiro Luiz Mauro Alves, da ABND de São Paulo, e Antônio Carlos Barros de Oliveira, da ABNT Certificadora. Sabe aquela bicicleta que ninguém tá usando mais e agora só tá ocupando espaço? Pois você pode fazer uma boa ação nesse Natal doando essa bicicleta para quem precisa, mesmo que ela esteja quebrada, enferrujada, não importa. Ligue para 3481-3060 e participe da campanha de doação de bicicletas Rodas da Paz e Coroas do Cerrado. As bicicletas serão consertadas ficando novinhas e vão ser doadas para as crianças carentes do Distrito Federal e também para jovens carentes e estudantes de zonas rurais que não têm transporte público. Se você quiser, também pode doar uma bicicleta nova. Ligue 3481-3060 e faça o Natal bem mais feliz. Apoio desta emissora. Jornal Primeira Hora, o mais completo noticiário do rádio brasileiro. Dos estúdios da Rádio Bandeirantes de São Paulo, você recebe ampla cobertura dos fatos que acontecem no Brasil e no mundo. Um jornal em sintonia com a vida moderna. Aqui em 89,9, Brasília Super Rádio FM. De segunda a sexta, das 7 às 7:30 da manhã, Jornal Primeira Hora. Informação total. Atual, investigativa e inteligente. A revista Veja traz para você toda semana reportagens exclusivas, diferentes pontos de vista e a cobertura completa de temas variados, da saúde à cultura, da economia ao meio ambiente. Tudo isso com a credibilidade que você já conhece. Com Veja, dá prazer ficar bem informado. Revista Veja, indispensável, já nas bancas. A diferença é a música. Klebanoff, sua orquestra de cordas de Giovannini, Fogo Latino. Orquestra de Hermann Frey, de Thomas Wedliner, de Fräulein am Tegernsee. We'll be right back. Tivemos com Billy Vaughn, My Melody of Love. Johnny Starr e sua orquestra, The Golden e Hugh Bell, Poor Butterfly. Orquestra de Hans Bertram, de Simon, Cecília. Orquestra Românticos de Cuba, de Curiel e Lara, Lievame e Palavras de Mujer. Mamute Zacarias e sua orquestra nos apresentou de Monod, Milor. Orquestra Os Violinos Mágicos, de Nilo Sérgio, na Madrugada. Thank you. ouvimos Rain and Tears, de Papa Tanasiou, com The Magnetic Sounds. De Charles Barrow, de Openshaw, Love Sends a Little Gift of Rose. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 16 horas 33 minutos 0 segundo. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 16 horas 33 minutos 0 segundo. Reportagem a ser exibida hoje pela CNN aponta o Brasil como o melhor país do mundo no combate ao desmatamento florestal. A repórter Natasha Magude esteve na Amazônia para avaliar as causas do desmatamento no país e saber que medidas estão sendo tomadas. A jornalista mostra que o país tem trabalhado com vigor para controlar a floresta, acrescentando que novos dados devem confirmar redução de quase 50% na taxa de desmatamento ano passado. O senador PMDBista eleito Eduardo Braga diz no programa que os dados positivos indicam melhor relacionamento com os povos da floresta, bem como melhoramentos na tecnologia de satélite, permitindo que o governo reprima a atividade ilegal com maior brevidade. Braga afirma ser o Brasil um dos países-chave na luta pela redução de emissões dos gases de estufa. Por sua vez, Paulo Adário, diretor da Amazônia do Greenpeace, atribui a redução do desmatamento ao aumento da produção de alimentos no país. A Petrobras confirmou hoje não haver aceitado sua migração para os novos contratos governamentais de prestação de serviços no Equador e que vai deixar as atividades em dois blocos de petróleo e gás no país. Através da subsidiária Petrobras Argentina, responsável pela operação no Equador, a empresa disse em comunicado que fará as gestões necessárias para obter o pagamento da indenização a que tem direito, sem, no entanto, informar valores. A petrolífera confirmou também que, mesmo saindo da produção, vai continuar presente no Equador, devido às ações que detém na Sociedade Oleoducto de Crudos Pesados S.A., oleoduto operado pela Companhia Brasileira. A cada meia hora, novas notícias. A Brasília Super Rádio FM apresenta Alto Papo com Boris Feldman. Tem muita gente que, para comprar um automóvel, já está exigindo equipamentos de segurança. Os freios ABS, por exemplo, e o airbag, que protege motorista e passageiro no caso de um impacto, de um acidente. Mas fique sabendo de uma coisa: esses equipamentos, claro, são importantes. Freio ABS evita as rodas de sair derrapando no asfalto e você bater no carro da frente. O airbag evita, no caso da batida, das consequências, dos ferimentos e até de consequências fatais em relação ao motorista e passageiro. Tanto que airbag e ABS serão obrigatórios no Brasil a partir de 2014. Porém, não adianta você pegar um carro que não foi projetado focando na segurança e colocar nele airbag. Adianta colocar airbag na Kombi? Claro que não. Por isso que a partir de 2012, a nova legislação, finalmente, aqui no Brasil, vai exigir que os nossos carros, fabricados aqui ou importados para o nosso mercado, sejam submetidos a crash test, com aqueles bonecos, os dummies lá dentro, para ver se eles são ou não aprovados nos impactos, para ver se eles oferecem segurança para os passageiros. Só airbag não adianta. O carro tem que ter sua estrutura projetada, voltado, focado na segurança. A Brasília Super Rádio FM apresentou Alto Papo. Clínica Nutricional. O exame do colágeno, com tecnologia inédita no Brasil, em mais de 2.000 pacientes, revelou que o tipo de dieta influencia não somente o nível de colágeno, mas também os indicadores de envelhecimento, com perda do balanço hormonal. O princípio básico é a correção dos hábitos alimentares e estilo de vida. Clínica Nutricional de Medicina Preventiva, terapias ortomoleculares e anti-envelhecimento. Fone 32451768. Repetindo, 32451768. Air Brasil é a melhor opção para você comprar ou vender dólar, euro e outras moedas. Air Brasil. Galeria do Hotel Nacional, estacionamento gratuito para clientes na porta da loja. Air Brasil, 3321-2555. 3321-2555. Nós que amamos Brasília reconhecemos a importância do artista Atos Bocão. Agora podemos mantê-lo vivo na nossa memória. A partir de R$2, você ajuda a construir o memorial em homenagem a esse grande artista. Acesse o site da Fundação Atos Bocão e faça sua doação. Participe desse ato de amor à Brasília e imprima seu nome na história da nossa cidade. Não esqueça, www.fundatos.org.br. Bravíssimo, o melhor da ópera. Com breves comentários sobre as mais belas páginas da arte lírica. Bravíssimo. Todos os domingos, às 19 horas. A diferença é a música. Thank you. Orquestra London Starlight, The Man Evil, Somewhere Out There. Thank you. Orquestra de Joe Basile de Russell, Arrivederci Roma. Orquestra John Miller de Forest, Rubles, Bangles and Beads. Ouvimos com Herbie Green, de Michel Legrand, Watch What Happens. Juárez e suas marimbas românticas, de Gutiérrez, Flor do México. Secret, secret love. Secret love. Secret, secret love. Secret orquestra de Barry Ripman, de Fainé, Secret Love. Orquestra de Mário Cavaleiro, de Morricone, por um punhado de dólares. Thank you. orquestra de Joe Basili, Occhigiornia. YC483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 17 horas, 3 minutos, 40 segundos. Você ouve agora a Voz da Rússia, um informativo feito especialmente para o público brasileiro. Viktor Zubkov, assessor do primeiro-ministro Vladimir Putin, informou que a atual colheita de cereais é suficiente para cobrir todas as necessidades internas da Rússia e criar reservas suficientes para 2011. Segundo Zubkov, a colheita deste ano vai fechar em 60 milhões e 500 mil toneladas de grãos. E para ele, o governo acertou ao proibir as exportações de cereais, pois criou condições para abastecer o mercado interno, manter a estabilidade dos preços e evitar a atuação dos especuladores. A proibição de exportação de cereais foi decidida em razão dos incêndios florestais de julho, agosto e setembro, que destruíram boa parte da safra agrícola russa. Antes desses incêndios, a previsão do governo era de uma colheita de 90 a 95 milhões de toneladas de grãos em 2010. O governo russo deve reduzir em um terço o volume de importação de carne de frango do país no próximo ano. Em 2011, a cota de importação de carnes de frango da Rússia deve variar de 300 a 600 mil toneladas. De acordo com estimativas do governo russo, a produção local de carne de frango deve aumentar cerca de 13% em 2010, podendo chegar até quase 3 milhões de toneladas. Para 2011, a previsão do governo é de que a produção de carne de frango local tenha um avanço de 10%. A Embaixada de Angola na Rússia promoveu uma exposição de pratos típicos nacionais em comemoração aos 35 anos de sua independência, comemorada no dia 11 de novembro. A exposição foi seguida de uma sessão de degustação na qual os convidados puderam apreciar a culinária angolana. A embaixada também realizou exposição de fotos, inclusive das obras de reconstrução do país, exposição de artesanato e de produtos industriais de fabricação nacional para incrementar o interesse turístico por Angola. O empresário Mikhail Prokhorov, considerado como o homem mais rico da Rússia, apresentou o primeiro carro híbrido russo, o People Hybrid, que pretende ser o veículo mais barato do mundo, dotado de alta tecnologia. A novidade foi desenvolvida em parceria com a fabricante russa de caminhões Yarovitch e é equipada com motores elétrico e a combustão. De acordo com os responsáveis pelo projeto, o carro será oferecido nas versões hatch e coupé. O preço do modelo fabricado na Rússia deverá ser vendido nos Estados Unidos por 10 mil dólares, em torno de 17 mil reais, já a partir de dezembro. A

orquestra de Roy Miller, de Chico Buarque, Carolina. Orquestra Columbia Ballroom, de John Lennon e Paul McCartney, Michelle. Gorriá e sua orquestra, de Paulo André e Rui Barata, foi assim. Orquestra de Otto Breold, de Erland, I Think of You. Carmen Cavallaro, de Bays, Shine of Harvest Moon. Orquestra Columbia Ballroom de Firpo, El Amanecer. Sua orquestra de Luiz Americano, Numa Seresta. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 17 horas, 30 minutos, 50 segundos. Apresentaremos o resumo das principais notícias de hoje. Violência no Rio de Janeiro. Com nova série de ataques a veículos e à polícia militar, governo fluminense determina reforço do policiamento nas ruas e investiga união de facções nas ocorrências. Polícia Rodoviária Federal chega amanhã para reforçar combate ao crime no estado. Aeroviários ameaçam paralisar atividades no Natal. Tensão na Ásia. Após bombardeios, Coreia do Norte diz estar à beira da guerra. Estados Unidos e Coreia do Sul farão manobras militares conjuntas no próximo domingo. Ministério do Planejamento descarta a possibilidade de salário mínimo chegar a R$ 580. Relator do Orçamento 2011 aguarda a decisão de Lula e Dilma para estabelecer acima de R$ 540. Abuso de pacientes. Médico Roger Abdelmassi é condenado a 278 anos de prisão. Defesa vai recorrer. INEP divulga gabarito do Enad 2010. Haiti. Brasil e Cuba organizam criação de centro para tratamento do cólera. Distrito Federal. A partir de janeiro, usuários de poços e cisternas terão de atender normas da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento. Produção florestal brasileira aumentou em 2009, somando R$ 13,6 bilhões. Presidente da Caixa Econômica Federal afirma que rombo bilionário do Banco Pan-Americano não causa perdas. Presidente do Banco Central justifica não ter detectado o problema por ser inviável fiscalizar de perto os bancos privados. Pesquisa Economática. Mineradora Vale registra terceiro maior lucro líquido no terceiro trimestre entre empresas de capital aberto da América Latina e dos Estados Unidos. Comissão do Senado cancela a audiência para depoimento de executivos de empresas responsáveis por auditoria no Banco Pan-Americano. Deputado britânico é expulso do Parlamento Europeu por dirigir slogan nazista a parlamentar alemão. Aos 83 anos, morre no Chile, vitimado por câncer no pulmão, o bispo Sérgio Valec, ícone da defesa dos direitos humanos no país. Organização Mundial de Meteorologia afirma que gases estufa atingem níveis recordes desde os tempos pré-industriais. Revista francesa especializada em desenvolvimento sustentável publica que viagens de Barack Obama este ano emitiram mesma quantidade de CO2 expelida em conjunto por movimentações aéreas de presidentes da China, do México e do Brasil. Comissão do Senado aprova voto de solidariedade ao embaixador brasileiro na Argentina, agredido verbalmente pelo secretário de Comércio Platino. BNDES defende reforma para ampliar participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura. Combates entre milícias islâmicas deixam 22 mortos e 60 feridos na Somália.